Aqui estou, camaradas. Yeah! Está no ar, galera. It's not my fault, this is how my mama made me. I've been magnetic since I was a baby. It's not my fault, I look cuter in his boxing gloves. It's not my fault that she left you for my shiny tongue. It's not my fault, this is how my daddy made me. This is how I made me. I've been magnetic since I was a baby. I've been magnetic since I was a baby. In my bed, to the song, do you wanna sing along? Yeah, yeah, yeah, yeah. In my bed, to the song, do you wanna sing along? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. In my bed, to the song, yeah, yeah, yeah, yeah. In my bed, to the song, do you wanna sing along? Yeah. Catástrofes naturais acontecendo com cada vez mais, mais frequência. A gente vem percebendo que estão surgindo doenças que são cada vez mais fortes e que atingem um número cada vez maior de pessoas em pouco tempo. A gente percebe fenômenos naturais acontecendo e levando muito menos tempo, né, para acontecer do que inicialmente precisaria, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares. Enfim, qualquer um que esteja um pouco mais atento, né, consegue perceber que isso tudo está acontecendo com cada vez mais frequência, né? E assim, os místicos, eles vão falar aí de uma quinta dimensão que está chegando, né? De uma quinta dimensão em que o paradigma em que nós vamos viver é outro, é um paradigma em que a nossa força a nossa capacidade de materialização dos nossos pensamentos, ela é aumentada, é como se fosse uma evolução da espécie humana, né? É como se a gente, para acompanhar esse processo de transformação do planeta, nós precisássemos desenvolver certas habilidades em nós, porque a nossa capacidade de concretização daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, ela também é acelerada. A gente vive aí um tempo de uma super velocidade, né? Numa série de aspectos. A tecnologia, ela possibilita, assim, né? Que eu esteja aqui falando com vocês e alguém do outro lado do mundo esteja ouvindo o que eu estou dizendo. Alguma coisa acontece do outro lado do mundo e a notícia chega para nós com muito mais rapidez, com uma facilidade muito maior. E essa velocidade aumentada, ela tem um lado positivo, que é aproximar pessoas, né? Mas, por outro lado, tem um lado muito negativo, porque se da mesma forma, né, que a gente pode, se a gente estiver consciente de nós mesmos, né, se a gente estiver em contato com o que a gente verdadeiramente é, a gente pode concretizar, realizar, materializar coisas muito positivas, a gente também consegue materializar, no caso de estarmos desconectados de nós mesmos, a gente consegue materializar muita coisa negativa também, né? Cada vez mais a gente percebe isso, né? O homem, ele primeiro pensa, tudo que existe à nossa volta existe pelo menos em dois universos, né? No universo do pensamento, onde ele foi primeiramente inventado, onde ele foi primeiramente idealizado, né? Ideia, idealizado. E num segundo universo, que é o universo da concretude, da matéria. Então, primeiro pensamos e depois transformamos em realidade. O Confúcio, ele é um sábio chinês, que viveu há muitos anos atrás, ele dizia que primeiro a gente pensa, depois a gente age e, de acordo com as nossas ações, criamos o nosso futuro. Então, os nossos pensamentos determinam as nossas ações e as nossas ações determinam o nosso futuro. E estando conectados, muita gente ligada é ao web, é ao Facebook, são os milhares de meios de comunicação, a gente não vive mais sozinho, a gente vive em rede, né? A gente está interconectado o tempo todo. Então, o que a gente pensa determina as nossas ações, mas o que a gente faz determina o destino de todos, né? Então, é muito importante que a gente esteja conectado nesses próximos tempos, em que a gente conheça os nossos verdadeiros propósitos, porque tudo aquilo que a gente pensar, a gente pode transformar em realidade, sim. Então, quanto mais conectados estivermos conosco mesmos, maior a chance de criarmos o mundo no qual desejamos viver no futuro, né? E, assim, o problema dessa velocidade toda é que a gente olha muito mais para fora do que para dentro, né? Estar conectado é estar consciente. É estar consciente do que eu quero, do que eu sinto, do que eu penso, do meu papel nesse mundo, do que eu quero ver acontecendo à minha volta e consciente da influência que eu tenho sobre as pessoas, sobre as crianças que observam o meu comportamento e criam referências para os seus próprios comportamentos. A gente não é só o que a gente come, a gente também é o que a gente pensa. E quando estamos desconectados, quando estamos olhando muito mais para fora do que para dentro, a gente perde a noção da gente. A gente age inconscientemente, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente percebe isso. As pessoas, elas se sentem culpadas por não fazer nada, né? Elas precisam estar fazendo alguma coisa de útil o tempo todo. Como se ler um livro ou meditar não fosse útil. O útil é produzir, é fazer parte da roda da civilização, é estar dentro do sistema, né? E isso faz com que nós estejamos o tempo todo conectados com o que está fora, não com o que está dentro. Então, a importância de nós nos interiorizarmos, a importância da gente conhecer os nossos propósitos, a importância da gente estar num estado de serenidade, para que os nossos pensamentos acompanhem esse estado de serenidade e para que as coisas que nós materializarmos acompanharem esse estado de serenidade. Serenidade, a imagem mais perfeita da serenidade é o bebê na barriga da mãe. Lá dentro ele está quentinho, ele está no escuro, ele está com os sons abafados, ele está protegido. Ele recebe nem mais nem menos do que ele precisa para viver. Daí ele nasce. Quando ele nasce, começam os desejos. Ele sente frio, ele sente fome, ele sente vontade de ser embalado, Ele ouve os barulhos e ele se assusta, e assim nasce a nossa parte do nosso ser que se relaciona com o que está fora. E infelizmente a nossa sociedade hiperestimula esse ser que se relaciona com o que está fora. Né? A gente, desde pequeno, na época educacional, quando a gente começa a ser alfabetizado, a gente precisa começar a corresponder às expectativas dos outros. A gente precisa tirar nota boa na prova, porque senão a gente é reprovado. Os métodos de ensino, eles são baseados em uma maioria, né? E as crianças que, por acaso, têm alguma necessidade diferente de aprendizado, elas são obrigadas a se adaptar. E nessa adaptação, a gente vai reprimindo conteúdos nossos, a gente vai deixando coisas nossas varrendo para debaixo do tapete, e muitos foram os teóricos que desenvolveram as suas teorias basicamente em cima da ideia de que emoções reprimidas geram doenças físicas ou emocionais. Né? É isso que acontece com a gente hoje em dia. A gente vai se reprimindo, a gente vai sendo encaixado dentro de uma forma pré-estabelecida, porque com essa forma que a sociedade se sente confortável, as nossas individualidades vão se perdendo, a gente não presta nem mais atenção nos sonhos, né? Que coisa maravilhosa do sonho, né? Uma imagem que a sua cabeça cria quando você não está acordado, né? O que isso significa de você? E a gente não sabe, porque a gente acorda, levanta rápido quando toca o despertador e já sai produzindo, querendo comprar, querendo adquirir coisas, né? A criança, quando ela começa a perceber o mundo dos outros, ela começa a perceber a roupa, a mochila, o sapato, e o adolescente, ele vai querer a cor do cabelo, e ele vai querer o celular, e nós adultos, a gente quer um computador mais atualizado do que o último, a gente quer uma tela de televisão maior do que a gente já tem, e essa é uma batalha perdida, porque a tecnologia vai continuar a se desenvolver. Sempre vão ter coisas mais desenvolvidas do que as que a gente possui. E a gente se endivida, aí a gente faz um parcelamento. 12 vezes não fica tão caro. E aí a gente se torna escravo desse parcelamento, porque quando ele termina, já lançaram alguma coisa nova, e é essa coisa nova que a gente quer. Então a gente se endivida de novo. E aí a gente não muda de casa, a gente não faz uma viagem, a gente não faz um curso, porque a gente tem as nossas contas fixas. E a gente, sem perceber, se torna escravo de um sistema que foi construído com o único intuito de fazer com que a gente tenha a ideia de que, adquirindo essas coisas, a gente preencha um vazio original, um vazio que foi criado no momento do nascimento, quando a gente deixou de estar protegido na barriga da mãe. Quando a gente deixou de estar em contato basicamente com o que a gente sentia, quais fossem as nossas percepções, quais fossem as nossas sensações físicas, era tudo que a gente tinha. Isso e a voz da mãe. Né? Claro, gente, tecnologia é super legal. Se não existisse tecnologia, eu não estaria aqui falando com vocês. Né? É super bacana ter um iPhone, é super bacana ter um Mac, é super bacana ver um filme em alta definição na televisão. Mas quando esse tipo de coisa dita a nossa vida, é hora de fazer uma revolução. Porque conforme a gente vai se desconectando, a gente vai adoecendo. Porque nós somos como um computador. A gente está falando em tecnologia, somos um computador. O computador, ele adquire vírus, o computador, ele tem arquivos temporários, o computador precisa ser limpo e desfragmentado de vez em quando, porque ele perde desempenho. Ele se torna mais lento. Somos iguaizinhos. Ficamos doentes. Ficamos deprimidos. Ou ansiosos. Ansiedade é o mal da civilização atual. Saímos do nosso eixo. Não estamos conectados com a gente mesmo. E aí a gente precisa desfragmentar. A gente precisa passar o antivírus. A gente precisa limpar o nosso disco interno, né? Coração, cérebro. A gente precisa se renovar para que a gente volte a funcionar do jeito que deveria. E é isso que a gente tem que fazer. Então, esse é o meu convite. Vamos nos melhorar. Vamos olhar para dentro. Vamos desenvolver formas para que a gente consiga essa conexão interna. Para que a gente deixe de atender ao que os outros dizem o tempo todo, né? A sociedade, os valores, os ideais de consumo, de beleza, de produção, e a gente se conecte com a gente mesmo, porque a gente tem todas as respostas. Estão todas aqui dentro. Então, existem 1 milhão de formas da gente fazer isso, né? A gente pode mexer na nossa alimentação, né? Porque assim, físico, mental, espiritual, são 3 facetas do mesmo diamante. É que nem eu sempre digo, né? A gente pode pensar que o corpo e a mente são 2 coisas separadas uma da outra. Quando na verdade é como se fosse uma porta que de um lado está escrito entrada e do outro lado está escrito saída. A porta é a mesma. A gente só olha essa porta de 2 lados diferentes. A mesma coisa com o espiritual. Então, como não existem moedas de 3 lados, vamos pensar no diamante, né? Temos várias facetas. A faceta que a gente começar, ela vai ter uma consequência nas outras, né? A gente pode meditar, né? A meditação é uma excelente ferramenta da gente se conectar com a gente mesmo, da gente se desligar do que está acontecendo fora da gente entrar em contato com a gente mesmo. Porque assim, gente, claro, né? Aí vocês vão me falar, ah, mas é tão difícil porque São Paulo, ou a cidade que vocês morarem, ou o ritmo da vida, né? É tão difícil, né? Meditar, é tão difícil se desconectar dos barulhos da cidade, na natureza. Então, é mais fácil meditar de frente para a praia. Concordo. É muito mais fácil. Mas enquanto a gente precisar do cenário ideal para praticar essa limpeza interna, a gente vai continuar dependente de alguma coisa fora da gente. Não é o celular, não é o computador, mas é a praia, ou é o pôr do sol, ou são as árvores, ou é o pé descalço. Claro que é uma delícia, não estou dizendo que não, mas a gente não pode depender disso. Alimentação, né? A gente pode se alimentar melhor. A gente pode deixar de consumir tantos produtos industrializados, né? Ou será que não tem relação nenhuma a quantidade de cânceres que vem acontecendo, de doenças degenerativas como Alzheimer, como mal de Parkinson, né? Na mesma proporção em que a gente abandona a vida natural, em que a gente muda a nossa alimentação, em que a gente sai do nosso ciclo de vida, que a gente deveria estar dormindo quando o dia acaba e estar acordando quando o dia começa, né? Não tem relação nenhuma com alimentação, com hábito de vida, com sedentarismo, né? Tem relação. E é nisso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa desenvolver. O nosso papel é muito importante. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida, né? É difícil? É muito difícil. Mas também não tão difícil, porque a tecnologia também está ajudando nesse aspecto. Existem uma série de sites que você pode comprar vegetais orgânicos, frutas, legumes. Eles entregam na sua casa, uma cesta, semanalmente. Então, assim, faz parte da responsabilidade buscar alternativas. Fazer escolhas mais saudáveis, né? Ah, não dá para praticar uma atividade física porque eu preciso estar, eu bato ponto no trabalho. Tudo bem, faz parte. Mas será que não dá para você sair um pouco mais cedo de casa? Se você vai de transporte público, descer algumas estações ou alguns pontos de ônibus antes e fazer uma caminhada? Trocar a escada, o carro pela escada, né? Percorrer pequenas distâncias a pé, né? Dormir mais cedo, né? Dormir mais cedo, fazer um ritual de relaxamento antes de dormir, tudo isso conta, né? Praticar a caridade, ajudar as outras pessoas, dar um lugar no trânsito, né? Oferecer o seu lugar no metrô, mesmo que a pessoa não seja uma velhinha de bengala, pelo simples fato de estar cheio de sacola, por exemplo, né? Ou com uma criança de colo, né? so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Britney Spears, Selena Gomez, Jennifer Lopez Pink e Gwen Stefani estão na mesma música, vou tocar daqui a pouco aqui na rádio. Porém, antes vou explicar o porquê todas estão na mesma música. Um novo Yeah, the World, será? Bueno, um grande time de artistas. Oh, querida, será? Vamos lá, vou contar agora. Entre eles, Britney Spears, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Pink e Gwen Stefani se reuniu para gravar uma música em prol das ONGs, que são voltadas para a comunidade LGBT, em vista ao massacre ocorrido na casa noturna em Orlando, um atirador matou 49 pessoas. Sobre a música, é um projeto da Interscope Records. A canção se chama Hands e foi escrita por Justin Tranter. O Tranter faz parte de uma banda que amo desde 2011. Chama Precious Apples, o nome da banda que eu amo. E o time de vozes envolvidas, além das já citadas, estão Mary J. Bring, Jason Derulo, Tyler Grant, Halsey, Imagine Dragons, isso mesmo, Imagine Dragons também está. Adam Lambert, Mary Lambert, RuPaul, Travis Sivan e Megan Trainor estão nessa música chamada Hands. Vamos ouvir agora em 1, 2, 3... Yeah. Namaste, kids. It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. Get it up, it looks like we're alone now. You gotta be scared, we're alone now. I'm a head to throw. when it's wrong like mine. Man, she never had a look like mine. But man, I ain't never seen a like her. That f***ing my made me lost for words. So I told her back it up like herb, herb. And I made that ass jump like jerk. And that's when she say I'm look like a lollipop. Oh yeah, I like say I'm like a lollipop. I like say I'm like a lollipop. Yeah, I like say I'm like a lollipop. Há 7 anos atrás, Lady Gaga lançava o hit Paparazzi. Vamos ouvir agora. I'm your baby, spend, I'll follow you until you up now. When the real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Bam. Uh-huh, honey. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl birthday. They order champagne but still look thirsty. Rock Forever 21 but just turned 30. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Start a fight club, bad reputation. I turned the nightclub bad at the basement. I turned the plane around, your keep complaining. How you gonna be mad on vacation? Dutton winding around all these Jamaicans. This that prime, this that prime. This that what we do, don't tell your mom. This that red cup all on the lawn. Got a fresh cut straight out the salon. I know. You're tired of loving, when nobody loves. Nobody. Uh-huh, honey. Close your eyes and let the word paint 1,000 pictures. One good girl is worth 1,000 bitches. Bam. You hard on the sink. After that, give you something to drink. Step back, can't get on the mink. I mean, damn, what would Jerome, Romy, Romy, Rome think? Hey, you remember where we first met? Okay, I don't remember where we first met. But hey, admitting is the first step. And hey, you know, ain't nobody perfect. And I know, with the hoes, I got the worst rep. But ayy, the backstroke I'm trying perfect. Ayy, ayy, ay, yo, we made the Thanksgiving. So ayy, maybe we can make it to Christmas. She asked me what I wish for on my wish list. Have you ever asked your, other bitches? Maybe we could still make it to the church steps. But first, you gon' remember how to forget. After all these long ass verses, I'm tired, you tired, Jesus wept. É hora de dar tchau por hoje, pois amanhã estarei aqui de novo. Ok. Até mais, gente. Até amanhã. Yeah. Messengers of funk. For night tray. With the Buttafuoco flavors. Yeah. One air. A uno, dos. Sigue the flow and now. One air. A uno, dos. Sigue the flow and now. One air. A uno, dos. Ayo, the bell, fancy on the floor. This is what I gotta say. Cubano y Moreno, vale, smooth, yet suave. Yo, con diálogo, chicken, check it, make it, make it, mira. En español, uno, dos, siga, siga, siga. Me quen dinero, tú sabes que yo no juego. With messengers of fuck, so suckers, hasta la huego. Quitándole mujeres del próximo hombre. Porque yo soy the bell, yeah, kid, you know my nombre. Yo. Delicate, and I feel those what I'm getting.